Fecheiro 10. O vinho. Era no agosto, à tardinha. O Abel descia aos bordos pelos montes da Borralheda abaixo a falar sozinho. Sempre vais muito bêbado, Abel. Muito bêbado vais tu. Metes-te nele, bote lá mais um, ti margarida, bote lá mais um, pronto. Agora parece um milhafre a peneirar. E o pior é o resto. Chegas a casa e já sabes, ninguém a atura. Olha em que estado vem este excomungado. Dinheiro para comprar os precisos não há, mas para encher os cornos de vinho, que não falte. Hã? É bonito, não é? Claro, dás-lhe a resposta que merece. Cala-me essa boca que já nem te enxergo bem, mulher. Deixa-te de cantigas, se não queres saber o gosto que o fado tem. Se bebo, bem haja eu. Quanto mais, que é que eu bebi? 2 quartilhos, olha a grande coisa. Fica danada e continua a ladrar. Se vês que não estás farto, eu vou-te buscar mais à venda. Riu-se. Que me dizes à piada, Abel? Que me dizes? Aquilo é que é uma bisca. Parou, encostou-se a um pinheiro e abriu a braguilha. Ficou uns segundos calado, feliz, a sentir-se aliviado. De repente alarmou-se. Estás-te a mijar, Abel. Estás-te a mijar pelas pernas abaixo. Compôs-se. Assim sim. Ao som da urina a cair no chão, começou a cantar. Caninha verde, ó minha verde caninha. Passou gente. Isso é que é boa disposição. Regular. Emprenhei esta noite a patroa. Riu-se outra vez. Fechou a braguilha e continuou a cantar. Ó de encanar, encanei para o teu peito, quem me há de lá tirar? Arrastado pelo ritmo da própria voz, pôs-se a dançar. Mas apenas deu 2 voltas, enrodilharam-se-lhe as pernas e estatelou-se. Eu bem te digo que vais muito bêbado, não acreditas? Tentou levantar-se. Quê? Não és capaz? Essa agora... Coçou a cabeça num exame de consciência. É o vinho, é o ladrão do vinho, não tenhas dúvidas. Penitente, deu a mão à palmatória. Foi sempre o teu fraco, a pinguita. Coçou de novo a cabeça. Sabe-te bem e afogas as mágoas. Ela é que não vai em cantigas e a estas horas já te rezou o responso. Por isso trata de te erguer. Nada. Ai, ai, ai, estás a desconversar. Num pânico inconformado, apelou para os seus brios. Então que raio de coragem é essa, camarada? Se dás parte fraco, deixas-me ficar mal. Insuflado de energia, iniciou a 3ª tentativa. Upa! Arriba, burro velho, que é maré! Upa! Estava já quase em pé, mas não se susteve e caiu. Zangou-se. Raios te partam e às pernas que tens. Podes ir à merda e mais elas. Estendeu-se ao comprido no chão e deu um suspiro fundo de bem-estar. Mas repreendeu-se logo. Sabia-te bem a coisa, não? Isso sei eu. E depois? E lá em casa a senhora Dona Maria? Apesar da advertência, deixou-se ficar de barriga para o ar a olhar o céu. Dos lados da delegada, vinha nascendo a lua cheia, avivou a atenção. Já viste, Abel? Já viste a lua? Ali, pedaço de asno. Mesmo em frente, que grande lua! E corada, a figurona! Até parece que também lhe cascou. Contente da chalaça e de olhos muito arregalados, esqueceu-se do tempo a namorar aquela congestão suspensa, espapassado na doce almofada que era o caminho duro, ainda quente da torreira do dia. De repente perguntou: mas isto é vida, companheiro? Diz lá, francamente, se isto é vida. Não é? Então ala, toca andar. Depois de um grande esforço, conseguiu sentar-se. Ora vês, a coisa vai. O que é preciso é calma. Apesar das boas palavras da razão, o corpo não foi mais além. É o que eu digo, estás bêbado. Queres, mas não podes. E abanou a cabeça desiludido. Sempre cuidei que eras mais valente. Compadecido daquela miséria, numa voz íntima, terna, de quem fala um amigo, procurou tirar alento da força da própria realidade. Ouve. Bebeste, bebeste, pronto. Deu-te na fraqueza, está certo. Mas a verdade é que tens de voltar para casa. Por isso o remédio agora é fazer das tripas coração. Nem se mexeu. Mal. Temos o caldo entornado. Assim não. A ameaça de nada valeu. A lassidão que sentia era cada vez maior e armou-se paciência. Vá lá uma cigarrada a ver se animas. Arranjas-me cada sarilho. Não tens juízo. Depois dá este resultado. Desenterrou do bolso do colete uma pirisca, acendeu-a e lançou para longe o fósforo de cera ainda a arder. Com o peito cheio de fumo, consolado, voltou à carga. A sério que não és capaz. Tens a certeza, Abel. A certeza certezinha. O fósforo que atirara fora pegou fogo ao penasco seco do monte. Uma brisa ligeira que se levantara avivou a chama e pô-la a caminhar. Conscienciosamente alarmou-se. Vês? Vês o que fizeste? Agora não trates de apagar aquilo. Se te parecer, deixa queimar tudo. Disse, mas continuou como estava a olhar uma touça de carqueja que começava a fumegar. Quando a labareda se abriu, excitou-se. Ó Abel, ó meu badana, levanta-te, reaja, alma do diabo! Pois sim, ficou no mesmo sítio, incapaz de um gesto. Teve um rebate de sincera contrição. Não vales a ponta de um corno. Andas para aí a presumir? E não há pandilha maior nas redondezas. Com meia canada de tinto, estás como as dires. O incêndio, tocado pelo vento que crescia, lavrava já pelo monte a cabo. Olha cá arde tudo, Abel. Se não lhe acodes, é um ar que lhe dá. A secura é muita. E és tu o único causador. A lua, agora, vista através da borracheira e da sebe de lume, era uma brasa redonda. O Abel é que não se deixou corromper pela sugestão da imagem. Foste tu, não cuides lá. A lua está assim vermelha, mas não pega fogo ao mundo. As labaredas não tinham parança. Sôfegas corriam à porfia sobre o palhiço. Depois, lambido o chão, chegavam-se à casca dos pinheiros, agarravam-se a ela e trepavam pelos troncos acima como cobras. No alto, na rama, era de uma bocada só. O Abel assistia impotente àquela fúria destruidora. E embora os olhos já lhe doessem e sentisse uma parte de si responsável, perante não sabia que justiça, admirou o espetáculo. Lá que é bonito é, sim senhores, linda coisa, um arraial e peras. Quebrou em levo para limpar a alma de qualquer conivência. É bonito, mas escusas de querer encobrir. Se alguém me perguntar, já sabes, digo a verdade. Passou um coelho espavorido. Viste um coelho? Aquilo é que levava uma pressa e a com o rabo quente. O incêndio cada vez era maior. Num tujal, as lâmpadas pareciam cabras às turras. Anoitecera e, à medida que se toldava a luz, avivava-se mais o brasido. Os olhos do borracho que o vinho e o clarão cegavam fechavam-se numa teima de cortinas insubmissas. Contudo, mesmo nessa escuridão dos sentidos, o coitado lutava ainda. Ó, criatura de Deus, lembra-te de que tens responsabilidades, que és um pai de família. Que contas hás de dar em casa amanhã? Os montes da Borralheda estavam agora transformados numa fornalha. A lua cheia no céu tinha uma cara larga de abóbora iluminada por dentro. Aos ouvidos do bêbado começaram a chegar indistintos sons tresmalhados. Prestou atenção. Eram gritos de gente que vinha acudir ao fogo. Ele é que, infelizmente, não podia fazer nada, por mais que quisesse. Nisto, o estalo seco de uma corcóvia a arder foi como um aguilhão que lhe espetassem. Sem consciência sequer do que fazia, num salto de mola, pôs-se em pé. Esteve assim uns segundos, cego, pétreo, maciço, no limbo opaco do ser e do não ser. Por fim, num relâmpago de libertação, abri os olhos. O mar vermelho submergiu então como uma vaga. Deslumbrado, caiu redondo no chão. Um sono fundo, pesado, começou a quebrá-lo todo. E daquela doçura que o invadia, uma célula só, fiel à dignidade da espécie, refilou ainda. Ao que chega um homem, é preciso não ter vergonha na cara. Ficar para aqui, num ermo destes, a dormir ao relento como um animal. E não cuides que é lá por causa dela que me incomodo. Que se lixe. É por ti, desgraçado. O lugar de sacristão. Não estava no propósito do prior desgraçar o rapaz. Pelo contrário. Quando o chamou e com grande argumentação o convenceu a ficar a substituir o pai, cuidava até que lhe fazia um especial favor. Homem prático, embora tivesse por ofício tratar de coisas do céu, o seu forte eram assuntos cá deste mundo. Negociar em minério, granjear bons lameiros, criar gado. E dizia-lhe, bem vês, numa terra pequena, onde não há ganhos, um vintém que seja faz sempre arranjo. Ora, tu sabes muito bem que o lugar de sacristão é uma pingadeira. São as missas, os casamentos, os batizados e os enterros, evidentemente. Mas que tem lá isso? Não sei, não gosto. Ó criatura de Deus, olha que tudo é preciso neste mundo. Se não morrêssemos, comíamos-nos aqui uns aos outros. Deixá-lo. Antes quero ganhá-lo à enxada. Não dê respostas à toa. Pensa primeiro. Está pensado. Abrir covas, não. E tu a dar-lhe? Não plantas bacelo? Não saibras? Pois saibro. Então, é muito diferente. Parece-te. Tudo é terra. O Felisberto ouvia aquelas heresias, a olhar o padre com desconfiança. Estás admirado? Se quer que lhe fale franco? Eu compreendo, mas não há motivo para espantos. O corpo, quando a alma o deixa, é um monte de estruma a apodrecer. Será? Eu é que não tenho feitio. Qual não tens? Acostumas-te que é um regalo. Depois já nem reparas. A modos que até o estômago se me revira, só com a ideia. Mau, que diabo de homem és tu? Cabeçudo. O mal era o prior pensar numa coisa. Enquanto não levasse a sua avante, não sossegava. E tanto teimou, tantas voltas lhe deu, que o pobre de Felisberto acabou por se conformar. Pronto, seja, bem me custa. E não te arrependes, verás. Eu tinha outros que queriam lugar, bastava acenar-lhes. Mas prefiro que fiques tu. Muito obrigado. Portanto, estamos entendidos. Posso contar? Pode. Naquela aceitação resignada, via o padre a luz do bom senso a reluzir no espírito do rapaz, quando, na verdade, ela significava apenas uma renúncia impotente a felicidades futuras que o instinto de Felisberto pressentia. Sempre te resolveste? Quis saber logo a seguir a Filomena Velha, a beata mais categorizada da aldeia, que de longe vigiava a conversa. Resolvi. Custou, tolo, que ias atirando com a sorte pela porta fora. Se calhar atirei, mas foi com outra coisa. Que coisa? Sei lá. Era um presságio vago, um pavor difuso que o afligia. A causa verdadeira de tal medo, não a sabia dizer. Quando na conversa com o prior insistia na repugnância que sentia pelo serviço no cemitério, agarrava-se a uma tábua de salvação. A realidade da sua recusa tinha raízes mais fundas. Acredita que fizeste bem, teimava a Filomena. Não sei se fiz bem, se fiz mal. Quem anda no serviço de Deus faz sempre bem. Veremos. Tempos depois, ainda o sacristão mantinha no espírito e nas palavras a mesma incerteza quanto à excelência do emprego. No fim de uma semana de missões, quando a centenária se babava de felicidade, e queria logicamente compartilhar a sua alegria com o Frisberto, ouviu esta enormidade. No dia em que me meti nisto, se tenho quebrado uma perna, eu benzo-me. Pareces maluco. Olha que os tempos vão ruins. Às vezes sabe melhor uma malga de caldo de comida com gosto do que... É o que te parece. Avisado pela devota, o prior acudiu ao desânimo do rapaz. Também a ele lhe custara engrenar naquela vida de incensos, velas, pecados e agonias, que tinham sempre um desfecho tumular, mas fez-se forte, que remédio, e agora nem dava conta. Grato às palavras de estímulo que ouvia, o Frisberto começou também a lutar. E com o andar do tempo, já lhe não metiam tanta aflição as missas intermináveis, a gritaria dos miúdos ao pé da pia de água benta e as caveiras que ia desenterrando sempre que abria uma campa nova. E quase se esquecera da relutância com que aceitara o lugar quando teve finalmente a chave dos seus misteriosos e aparentemente absurdos pressentimentos. Morrera sempre pela Diolinda, desde garoto que sentia um gosto particular ao vê-la passar, muito ruiva e muito espivitada. Ambos da mesma criação, sem saber como, a imagem de rapariga foi-o acompanhando no crescimento e naturalmente acabou por integrá-la na sua própria realidade, sem nunca sequer lhe o dar a demonstrar. Sempre que olhava ao futuro, via-se na companhia dela. Por isso, uma vez que ia ganhando o suficiente e podia pensar em arrumar-se, na primeira oportunidade que teve, abriu-lhe o coração. Encontrou-a, por acaso, no caminho da igreja. Toda desenganada, vinha de levar o almoço ao pai, que andava a lavrar no borrajo. Depois de lhe falar do tempo e das sementeiras, habilidosamente foi encarreirando a conversa para o ponto que lhe convinha. A princípio, a cachopa fez-se desentendida. Mas apenas ele claramente lhe declarou que a pretendia, deu-lhe um não redondo. Como um animal pacífico que recebesse uma chicotada, ficou petrificado de espanto e de pavor. Sem ela, a sua vida perdia todo o sentido. Contudo, passado um momento de dolorosa surpresa, sem despeito, humanamente, aceitou o desencontro amoroso. Agora, quando a moça lhe explicou o motivo porque nunca o quereria, é que lhe caiu de todo a alma aos pés. Não, o homem que me levar não me há de abrir a cova, se Deus quiser. Ah, que bem lhe dizia o coração, burro que se deixara perder. Passou a noite em branco a cismar na resposta da rapariga. E se abandonasse o lugar? Se nunca mais... Mas não, o mal já não tinha remédio. Nem ele seria capaz de lhe falar outra vez. No dia seguinte, a auxiliar, o prior a paramentar-se, deu-lhe tal repelão na alva que o bom homem perguntou entre duas orações: tu que tens? Nada. E cada vez mais triste, o Frisberto continuou a sua vida de sacristão. Sempre soturno, foi ele que ajudou a casar a Diolinda e a tornar-lhe os filhos cristãos. Com a sua paixão recalcada, tocou-lhe repique todas as vezes que foi preciso. O padre só dizia: no domingo temos o batizado de mais um crianço da Diolinda. A que horas? Depois da missa. E acabada a celebração, lá estava ele a puxar a corda do sino. Por que não casas também? Perguntou-lhe um dia ao prior, depois de prender com a estola a mão do Ramiro, o último solteiro da geração de Frisberto. Agora, então, que idade tens? Sei lá, a idade não é que faz. O padre não compreendeu, mas não quis aprofundar. A sua própria castração solidarizava-se mais facilmente com Frisberto mutilado e solitário. Contudo, passados anos, já quando o vento do outono os abanava, gemeu: envelhecemos para aqui, ambos, como dois infelizes. O sacristão encolheu os ombros resignado. Calhou assim? E nunca o prior soube se a resposta do Felisberto era uma censura velada. Nem o Felisberto se as palavras do prior eram um desabafo de alma. Evidente só a velhice que os mirrava, cada vez mais enrugada e branca. O padre, trôpego, subia com dificuldade os degraus do altar e quase que adormecia a ler o missal. Quanto ao Felisberto, esse tinha uma ronceira no peito que se ouvia do fundo da igreja. Eles não perdoam, queixava-se o prior, cheio de reumatismo. Já cá cantam 73. Apesar de mais novo, o Felisberto parecia andar nos 80. Tais eram os estragos da doença e da solidão. E tu, quantos? Perdi-lhes a conta. Desde que a Diolinda o desprezara, o tempo para ele deixara de ter medida. Ou era uma eternidade baça, ou aquele segundo nítido em que ela lhe dissera que não. E a própria bronquite, como que já fazia parte dessa monotonia sem quebras? Vai ao médico, homem, trata disso! Teimava o prior, agarrado à vida, apesar dos achaques. É crónico, não vale a pena. E o triste, acompanhado da gataria do peito e arrastando como podia o seu latim de coadjutor. Às vezes, os acessos de tosse quase que o sufocavam, mas lá continuava a mudar o missal e a chegar às galhetas, sem o amparo sequer de um coração conduído. No ramerrão da igreja, a gosma acabou por já nem causar impressão aos fiéis. Temos um enterro amanhã. De quem é? Da Diolinda. Teve um ataque há bocadinho. Chamaram-me à pressa para lhe dar a extrema-unção. E quando lá cheguei, estava morta. É preciso tocar a sinais. Ficou pensativo, mas o prior nem deu conta. Saiu da sacristia, foi à torre anunciar a desgraça. E nesse mesmo dia, à tardinha, tratou de abrir a cova da que não quisera ser sua mulher. Por essa razão, começou a cavar sem ânimo, aflito por dentro e muito infeliz. Iam saindo ossos, farrapos, tábuas, o espólio habitual dos hóspedes passados, mas nem reparava, só os braços é que trabalhavam. A sua atenção estava ausente daquelas misérias. Ou se aguiava para atender um apelo insistente da memória, ou se concentrava no alvoroço do coração, a bater descompassado dentro do peito. Um suor frio como nunca sentira começou a umedecê-lo todo. Gotejante, a princípio, alargava-se numa inundação. Pesadas, as ferramentas pareciam de chumbo. Contudo, continuava a manejá-las, numa espécie de automatismo, como uma máquina em movimento que por si só não pudesse parar. Já fundo, quando a campa lhe dava pelo pescoço, o esvaimento aumentou. Um garrote invisível apertava-lhe a vida. Pôs o a pá e encostou-se à trincheira. Estou pronto. O lusco-fusco embainhava tristeza maciça os quatro ciprestes que guardavam os cantos do cemitério. Nos buchos alinhados havia uma paz cansada de sono. Acabou-se o fadário. Num adeus quase indiferente, rolou a cabeça à superfície do mundo, como um Roberto que não tivesse corpo. Cruzes e mais cruzes. Valeu a pena. Depois, sem forças para sair do buraco, aninhou-se nele o melhor que pôde. Esta é para mim, murmurou. A dela, que lha faça quem quiser. Escusava ter medo, afinal.